afro-brasileiro. Você pode não perceber, mas tá dentro de você. Pronto pra explodir, pronto pra estourar. Determinação, garra, força de vontade. Não tem que fraquejar não. Pode chorar pelos cantos não. Caiu, levanta. Negro, guerreiro, afro-brasileiro. Vai, percebe, mano. Tá dentro de você. A vontade de progredir, de prosperar. Vontade de abrir a sua loja, de abrir o seu negócio. Vontade de gravar o teu CD. Vontade de ter a tua casa, o teu carro. Vontade de criar teus filhos numa boa. Vontade de ter uma negra guerreira do teu lado. Não esconda isso de ninguém, irmão. Autovalorização. Negro, guerreiro, afro-brasileiro. Você pode não perceber, percebe, tá dentro de você. Firma, guerreiro.